Boa tarde a todos. Meu nome é John Everton Fernandes, conhecido mais como Big John. Estou aqui para dar meu depoimento. E hoje eu apresento a nova associação ARA, Associações de Rappers Anônimos. Me diz, quem nunca pagou do próprio bolso para ir pro próprio show? Quem nunca deixou de comer um barato para pagar passagem para ir para um show? Você é um rapper anônimo, está viciado. Nós somos muitos, centenas, milhares de rappers anônimos, viciados, e não sabemos. Aí ó, associações de rappers anônimos, músicos independentes. Para mim, começou assim. E hoje a minha vida é viciar os moleque. Obrigado. Gravataí. Obrigado.